CBN Pós Esportes. Dez horas e cinco minutos, muito bom dia a você que está sintonizado na CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 4 de outubro de 2014, véspera das eleições e dia muito importante na programação também da CBN. Eu sou o Willi Silva e estes são os destaques do programa CBN Foz Esporte de hoje. Vencer, vencer ou vencer? Esta é a missão do Foz do Iguaçu Futebol Clube para o jogo de hoje à tarde no estádio do ABC. Já classificado para a próxima fase, Foz Cataratas Futsal recebe o time de Umuarama pela Série Ouro do Paranaense. Após pentacampeonato paranaense, Foz Cataratas Futebol Feminino aposta todas as suas fichas na temporada no jogo de hoje fora de casa pelo Brasileirão. Foz do Iguaçu conquista o quarto lugar geral nos Jogos Abertos do Paraná. Vôlei masculino de Foz do Iguaçu é campeão paranaense no adulto e também no sub-18. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Dez horas e seis minutos. Deixa eu começar o programa com uma notícia triste. Até vou pedir para que tire o fundo. Morreu em Curitiba, na tarde desta quinta-feira, o técnico Loury Sandri, vítima de um tumor cerebral. Ele tinha 65 anos e lutava contra uma doença há cerca de um ano. Em sua carreira como jogador, Loury Sandri atuou pelos principais clubes paranaenses. Como técnico, treinou 25 equipes em 4 países e conquistou títulos como o Paranaense de 83, com o Atlético, e o vice-campeonato da Série B de 1995, que levou o Curitiba de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Loury Sandri era muito respeitado no meio esportivo do Brasil, bom treinador e era uma pessoa muito querida na capital do estado. Lamentavelmente, o futebol brasileiro de luto, porque morreu, então, na última quinta-feira, o ex-treinador de futebol, Loury Sandri. Agora são 10 horas e 7 minutos, vamos falar agora do Campeonato de Veteranos em Foz do Iguaçu, que terá jogos neste sábado, ao invés de domingo, devido aí às eleições. No total, são 27 partidas, com bola rolando, a partir das 2 horas, nos principais campos da cidade. Serão disputadas as rodadas do campeonato de 35 anos, 40, 45 e 50 anos, divisão A e B. Na categoria 35 anos, a equipe da CBN Foz enfrenta o Vila A a partir das 2 da tarde no campo do Aparecidinha. A temporada 2014 pode acabar hoje para o time do Foz Cataratas Futebol Feminino, que teve muitas alegrias no domingo passado quando goleou o Baraque por 9-0 e sagrou-se pentacampeão paranaense. Jogando na cidade de Fraimburgo, em Santa Catarina, as poderosas do Foz vão para o Tudo ou Nada contra o líder Kinderman pela última rodada do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Além de vencer o time da fronteira, precisa também torcer contra as rivais diretas, né? No caso aqui, para continuar sonhando com a classificação à próxima fase. Na quinta-feira, horas antes do embarque da delegação para o jogo de logo mais, às 3 da tarde, eu conversei com o técnico e presidente do Foz, Gesi Damasceno, que avaliou a situação do time como difícil, mas não é impossível. Vamos ouvi-lo. Difícil a nossa situação, mas vamos viajar hoje à noite para Santa Catarina e procurar fazer o melhor possível lá. Nossa situação é dificílima, acho que as possibilidades são mínimas, mas a gente tem que fazer o que determina a tabela. Vamos lá, vamos jogar, vamos procurar fazer o melhor. Infelizmente, a última partida em casa não fomos felizes. E paga-se por isso no futebol. O futebol, às vezes, ele é meio ingrato. Às vezes, nem sempre o melhor vence. É, o Muricy Ramalho costuma dizer que a bola pune, né? Já não fez gol, acabou tomando um gol de pênalti, um pênalti até meio duvidoso, mas o time perdeu muitos gols, né, Gil? Com certeza, vocês que acompanharam puderam ver que o Muricy tem razão em algumas vezes, né? A bola pune, realmente. O time da Araraquara fez um gol de pênalti, depois recuou, nós fomos para cima, mudamos a forma de jogar, fomos para cima. Inúmeras oportunidades desperdiçadas, bolas na trave, atletas perdendo o gol sem goleiro. São coisas que não dependem só da gente, né? Então, infelizmente, dessa vez, a nossa classificação ficou muito difícil. Qual é o saldo que você faria deste ano para o futebol feminino de Foz do Iguaçu, Gesê? Veja bem, não fomos muito felizes esse ano. Não é questão de atleta, não é questão de trabalho, não é questão de nada. É questão que a bola pune. E Copa do Brasil, começamos já com um adversário fortíssimo, o São José, o qual foi vice-campeão. Nós não fomos eliminados por qualquer um, fomos eliminados pelo vice-campeão. Paranaense é um campeonato que a gente não pode ter como parâmetro os outros campeonatos de nível nacional, nem a Copa do Brasil, nem o brasileiro. Fomos pentacampeões. Campeonato Brasileiro, fizemos a primeira partida com o Vasco, não jogamos bem, mas ganhamos. Fomos a São José, fizemos uma partida no primeiro tempo difícil, São José dominou. No segundo tempo, o jogo foi muito mais do Foz, Cataratas, do que do São José. Na hora que estávamos bem na partida, sofremos um alto gol, um gol contra. Fomos para cima, criamos novas oportunidades, um pênalti a nosso favor, erramos o pênalti. Então a bola vai punindo. Jogamos em Foz contra Araraquara, uma equipe muito competente, um grande treinador, o Douglas. E quem esteve no estádio viu que o nosso time não é um time fraco, não é um time nota 10, mas é um time super competitivo que proporcionou um grande jogo. Mas infelizmente as oportunidades não foram convertidas em gol. Agora nós não temos mais a possibilidade de classificação, porque sabemos dos outros jogos que tem na sequência da tabela. Então, inexiste praticamente a possibilidade de classificação. Mas vamos para Santa Catarina procurar fazer o melhor possível e fazer com que tenhamos uma despedida honrosa do Campeonato Brasileiro. Aí, portanto, o técnico e presidente do futebol do Foz Feminino, o Gesi Damasceno, antes do embarque da equipe na última quinta-feira, para Santa Catarina. O jogo de hoje à tarde contra o Kinderman é um jogo de vida ou morte para a equipe do futebol feminino. 10 horas e 12 minutos. E antes de falarmos da missão que também será duríssima para o Foz do Iguaçu Futebol Clube na divisão de acesso do Campeonato Paranaense, vamos falar de futsal. Após conquistar o vice-campeonato dos Jogos Abertos do Paraná, o time do Foz Cataratas Futsal entra em quadra na noite deste sábado, às 8h30, no ginásio do Morumbi, contra o time de Umuarama. A partida é válida pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Umuarama e Foz já estão classificados para a fase de mata-mata, restando então definir apenas quem será o primeiro ou segundo ou terceiro colocado deste grupo. Falar um pouquinho também de jogos abertos, e por falar também nessa questão, a fase final foi disputada até o fim de semana passado na cidade de Toledo. A delegação da cidade de Foz do Iguaçu terminou em quarto lugar na classificação geral com 323 pontos. Além da medalha de prata do Foz Cataratas no futsal, o masculino, os atletas da fronteira também conquistaram ouro no ciclismo masculino e feminino, e no voleibol masculino, prata no basquete feminino, judô masculino, bronze no futebol masculino e no tênis feminino. Que maravilha, né? O município de Cascavel foi o campeão geral dos Jogos Abertos, seguido por Maringá, Toledo, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. 10 horas e 14 minutos. Além dos Jogos Abertos e também do Campeonato Paranaense Adulto, o vôlei masculino de Foz do Iguaçu conquistou mais um título no último fim de semana, o do Campeonato Estadual Sub-18 da Série Prata, mostrando a solidez do trabalho de base. A etapa final, disputada em Londrina, o time iguaçuense garantiu o título após vencer São João do Ivaí por 3 sets a 0. E na partida de semifinal, e superar São Miguel do Iguaçu por 3-2 na decisão. Ainda nas quadras, já tem bola quicando para o Campeonato Municipal de Basquete em Foz do Iguaçu, cuja rodada de abertura foi disputada no último fim de semana. Serão 3 jogos na tarde de hoje, todos no ginásio da ASEMI, situado na Vila A. As partidas começam a partir das 5 da tarde e a entrada é franca. No futebol americano, já nos gramados do futebol americano, o último fim de semana não foi bom para o Black Sharks, time que representa Foz do Iguaçu na Liga Nacional da Modalidade. Jogando no último sábado contra o time de Itapema, no litoral de Santa Catarina, os Tubarões Negros da Fronteira perderam pelo placar de 26-20. A vitória deu a classificação para o Itapema. O Foz joga na última rodada em casa contra o Porto Alegre. E a equipe tem que vencer para conseguir alguma coisa. Vamos falar agora do futebol? Daqui a pouquinho tem o Foz do Iguaçu em campo hoje. Jogo de vida ou morte para a equipe do Foz. Foz que acabou perdendo para o Nacional de Rolândia. Jogo disputado na quarta-feira e acabou ficando complicado na tabela, porque o Foz agora tem 5 pontos a menos do que o Cascavel e também o Nacional de Rolândia. E o time joga hoje uma partida decisiva no estádio do ABC. Mais do que nunca vai ter que contar com os torcedores. Claro que o torcedor está um pouco desanimado, né? Pensa bem, o time de repente não consegue uma vitória, estava vencendo por 1-0, deixou o Nacional, virou para 2-1, o Foz conseguiu empate em 2-2 e depois acabou tomando o terceiro gol. Desperdiçou chances em cima de chances, até pênalti o time perdeu. Então, aqueles pontos que o time acabou desperdiçando aqui na cidade de Foz do Iguaçu, nos jogos aqui, agora estão fazendo falta para a equipe conquistar a sua classificação para o Campeonato Paranaense da divisão principal do ano que vem. Situação muito delicada para a equipe do Foz. A equipe chegou em Foz do Iguaçu na quinta-feira, fez um treino leve ontem e hoje já está concentrado. O jogo começa às 16 horas no estádio do ABC, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A gente espera que o Foz consiga uma vitória hoje. De suma importância a presença do torcedor iguaçuense na partida desse final de semana para o Foz Futebol Clube, que precisa mais do que nunca da vitória, e secar também o Nacional de Rolândia para né, conseguir aí, quem sabe, uma chance ainda de buscar uma vaga no campeonato. O Foz tem 5 pontos a menos do que o Nacional e o Cascavel. Só que o Nacional e o Cascavel jogam hoje. Então o Foz precisa mais do que nunca vencer. Primeiro faz a lição de casa, depois vai se pensar se tem ainda condições de classificar ou não. Tem que vencer, porque se não vencer hoje, dá adeus definitivamente a chance de classificação. Fala em futebol, final de semana nós temos aí rodada do Campeonato Brasileiro e fim de semana de muito esporte na programação da Rádio Que Toca Notícia, com jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e transmissão também da Fórmula 1. Antes de falarmos dessas partidas hoje aqui em transmissão pela CBN, deixa eu trazer aqui a rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana. Aliás, rodada que começou já na quinta-feira com a vitória do Palmeiras diante da Chapecoense por 4-2. O Verdão venceu uma, hein, rapaz? Que sorte do Verdão, né? Venceu uma. Milagre. Não sei nem como é que não choveu, mas tá aí. Venceu o Palmeiras 4-2. O Flamengo joga hoje no Maracanã diante do Santos. O jogo começa às 16 horas e 20 minutos. O Fluminense também joga hoje. Aliás, a rodada toda será hoje, né? Porque amanhã nós temos eleições em todo o Brasil. Então a rodada do Campeonato Brasileiro será hoje. Nós teremos aí o Fluminense enfrentando o Bahia. O jogo é no Mané Garrincha. Teremos Coritiba e Atlético Paranaense, o clássico Atletiba, às 16 horas e 20 minutos no Couto Pereira. Jogão de bola. O Coritiba é o último colocado e o Atlético saiu da zona de rebaixamento. Então, quer dizer, o jogo hoje de suma importância. O Atlético quer afundar o Coritiba e o Coritiba quer ganhar para ganhar fôlego e dar uma guinada dentro do Campeonato Brasileiro. Então, situação complicada do Atletiba hoje. Teremos ainda neste sábado Vitória e Botafogo. O jogo é no Barradão. Grêmio enfrenta o São Paulo, jogão de bola das duas equipes que estão dentro da zona de classificação para a Libertadores das Américas. Muricy Ramalho, acho que ainda não vai ficar no banco de reservas. Muricy Ramalho teve um problema de saúde, estava internado, já recebeu alta, mas não vai ficar no banco de reservas, pelo menos essas são as informações que a gente tem. O Corinthians joga na Arena contra a equipe do Sport Clube do Recife. Corinthians que precisa vencer porque saiu da zona de classificação para Libertadores, mas o Corinthians vem de uma vitória em cima do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, quer dizer, deu um outro ânimo, é um outro campeonato, mas dá um ânimo à torcida do Corinthians e também aos jogadores. Também teremos aí o jogo entre a equipe do Internacional de Porto Alegre, na verdade Cruzeiro e Internacional, jogo no Mineirão. Esse aqui é o jogo dos líderes. Chama muita atenção esse jogo, por quê? O Cruzeiro é líder e o Internacional vice-líder. Dependendo da vitória hoje, se o Cruzeiro vencer, porque o jogo ganhou status de decisão, o Cruzeiro vai abrir pontos, porque nós temos aqui na classificação, só para se ter uma ideia, o Cruzeiro tem 53 pontos, o Internacional 47. O Internacional vencendo hoje, iria a 50, ficaria com 3 pontinhos atrás do Cruzeiro. Então, quer dizer, a chance de título ainda para o Internacional de Porto Alegre. Então, o jogo tomou realmente uma proporção muito grande. É um jogo de decisão hoje no estádio do Mineirão. Com certeza, casa cheia para o jogo entre Cruzeiro e Internacional de Porto Alegre. Além desses jogos, nós temos ainda o Criciúma jogando no Heriberto Wilson diante do Atlético Mineiro. E o Goiás jogando no Serra Dourada diante do Figueirense. São jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós temos na classificação, em primeiro lugar, o Cruzeiro, 53 pontos ganhos. Segundo, o Internacional, 47. Em terceiro, o São Paulo, 43. Em quarto, o Atlético Mineiro, com 43 pontos ganhos. Seriam essas as equipes, então, que estariam classificados para a Libertadores das Américas. Seguido do Grêmio, 43 também, mas fora da zona de classificação para a Libertadores. Fluminense vem em sexto com 40, o Corinthians em sétimo com 40, em oitavo o Santos com 36, em nono o Sport também com 36. Em décimo o Figueirense, 32, em décimo primeiro o Atlético Paranaense, 31, o Flamengo vem em décimo segundo com 31. Aí para baixo a coisa começa a complicar. Goiás, 30, 13º, em 14º, Bahia, 29, Palmeiras em 15º com 28, Chapecoense em 16º com 28 também. E na zona de classificação para a Libertadores das Américas, nós temos aí 17º, o Botafogo com 26, em 18º, o Vitória com 24, 19º, Criciúma com 24, em 20º, Coritiba com 23 pontos ganhos. São aí os quatro últimos aí do Campeonato Brasileiro. Mas eu falava a respeito do jogo do Foz hoje à tarde, jogo complicado, o Foz precisa vencer de qualquer maneira e secar os seus adversários. Estou na ponta da linha com o Mafra. Ô Mafra, como é que está essa equipe, o ânimo dessa equipe para o jogo de logo mais, que é uma grande decisão, né? Bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia, ouvintes da CBN. É uma grande decisão. Na realidade, agora, as próximas três partidas, todas elas são decisivas, né? São finais. Né? Como nós já vimos falando durante a semana, principalmente após a derrota diante do Nacional, agora o Foz tem que pensar em vitória, vitória e vitória. Não existe outra possibilidade. Um empate já tira o Foz da briga pela conquista da vaga para a primeira divisão. A equipe está focada, né, Eli? E tem que estar focada. Não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente, né? Eles estão concentrados desde ontem à tarde. Na parte da manhã foi realizado um coletivo apronto. O lado positivo, pelo menos, que nós pudemos acompanhar lá no coletivo apronto, foi o fato do atacante Negreiros e do Bruno Guerreiro voltarem a treinar e participar de um coletivo apronto. Não sei, né? Não conseguimos pegar informações suficientes, também não nos foi repassada, se eles estariam prontos para já jogar hoje diante do Apucarana, o que seria um grande reforço, principalmente o Negreiros, que o nosso grande problema, tirando a zaga que cochila pra caramba, é justamente a falta de um matador na grande área, né? É verdade, precisamos de gols hoje. A verdade é o seguinte, os gols até que estão saindo, Mafra. O problema é que a zaga está tomando, né? Aí fica difícil, né? Está vacilando, né? O técnico Claudemir Sturion, é claro que é muito curto o tempo aí de trabalho entre a partida que rolou na quarta-feira e a partida de hoje, desse sábado, mas o Sturion já deu uma trabalhada também na área defensiva da equipe. E acredito que hoje, né, a rapaziada vai ter que estar ligada a 220, né? Não pode entrar em campo tão desligada como entrou nas últimas partidas. Né? Nós tínhamos aquele problema de não sair os gols começaram a sair e começamos a sofrer gols bobos, né? É, nós até comentávamos, você vencer ou perder uma partida de futebol faz parte do jogo. Né? Você é 11 contra 11, então qualquer um pode vencer ou perder. Só que existem derrotas e derrotas, aquelas derrotas, jogo brigado, jogo lutado, como foi diante do Cascavel, onde num detalhe, num pênalti no final, praticamente no final da partida, acabou dando a vitória ao Azulão. Agora, perder como perdemos para o Nacional, por exemplo, fica complicado, que é perder com vacilos da zaga, né? Verdade. Mas tá bom, Mafra, são 10h25, beleza, obrigado pela sua participação. Nós vamos estar tarde lá também, torcendo para a equipe do Foz. Eu tô acreditando numa vitória. 2-0 hoje, tá bom pra caramba. Vamos ver se alguém perde lá no jogo do Cascavel. Beleza, Mafra? Beleza, e lembrando, né, os ouvintes aí, que os ingressos antecipados podem ser adquiridos até o meio-dia de hoje, ao preço de R$12, né? Na bilheteria, na hora da partida, é R$10 para mulheres estudantes e idosos e R$20 para homens. Beleza, Mafra. Grande abraço para você. Um abraço. Maravilha. 10h26. Fim de semana de muito esporte na programação da Rádio que Toca a Notícia, com jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e transmissão da Fórmula 1. Na tarde de hoje, a partir das 4h20, a bola rola para Grêmio e São Paulo no Brasileirão. Na sequência, às 6h30, confira todas as emoções de Corinthians e esportes. Já na madrugada de sábado para domingo, acorde cedo e acompanhe também, a partir das 2h30, a transmissão ao vivo do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Sinal da CBN você ouve no AM em 1320 ou na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, 4 de outubro de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, direção de Guilherme Volchikovs, apresentação de Eli Silva. O CBN Foz Esporte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Na sequência, fique com o especial CBN na cobertura das eleições 2014. Um grande abraço a todos.